adoram e reiam por você. Adoram com você. Aqui tem anjos, aqui tem anjos. Estavam com Eliseu, Pedro e Abraão. O anjo por aqui é confirmação. Aqui tem anjos, aqui tem anjos. Eu ouço o barulho das suas asas. Aqui tem anjos, aqui tem anjos. Anjos ordenados do Senhor. Aqui tem anjos, aqui tem anjos. Eu ouço o barulho das suas asas. Aqui tem anjos, aqui tem anjos. Anjos ordenados do Senhor. Anjos ordenados do Senhor. Anjos ordenados.